Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O disco do dia continua com a sua série especial Carnaval, trazendo os sambas enredo que marcaram. Começamos com O Mundo Melhor de Pixinguinha, Pizindim, numa interpretação do mestre Marçal, Portela, 1974. Pixinguinha em seu altar, e altar de escola é samba, que a gente faz e na rua vem cantar. Portela, seu carinhoso tema é oração, pra falar de quem ficou como devoção em nosso coração. Portela, seu carinhoso tema é oração, que a vovó Pixinguinha chamava. Menino bom na sua língua natal, menino bom que se tornou imortal. A roseira dá rosa em botão, Pixinguinha dá rosa canção. E a canção bonita é como a flor, que tem perfume e cor. E ele, que era um poema de ternura e paz, fez um buquê que não se esquece mais, de rosas musicais. E ele, que era um poema de ternura e paz, fez um buquê que não se esquece mais, de rosas musicais. Dez anos depois, 1984, Portela vem com Contos de Areia. Aqui, uma gravação do mestre Marçal. É Bahia, Bahia é um encanto a mais, visão de aquarela. E no ABC dos orixás, Oranian, é Paulo da Portela. O mundo azul e branco, o Deus negro fez nascer. Paulo Benjamin de Oliveira fez esse mundo crescer. O que, o que, o que, o que? Oxóssi faz nossa gente sambar. O que, o que? Natal, Portela é canto do ar. O que, o que, o que, o que? Oxóssi faz nossa gente sambar. O que, o que? Concluímos com Liberdade, Liberdade, Abre as Asas Sobre Nós, cantada por Dominguinho do Estácio, Imperatriz Leopoldinense, 1989. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. inferno em poesia. Nesta pátria, mãe querida, um império decadente, muito rico e coerente. Era fita, e é por isso que surgem os tambores. Vem emoção, a bateria vem no pique da canção. E a novete feito no luxo do salão. Vem viver, vem viver o sonho que sonhei. Ao longe vai se ouvir, vem verde e branco por aí, brilhando na Sapucaí da guerra. E assim o Disco do Dia fecha sua série especial Carnaval, prometendo voltar o ano que vem com mais sambas enredo. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.